É o Cadu na Baleia, começando agora o seu programa favorito na sexta-feira para o seu deleite vespertino casual. É o Cadu na Baleia, começando agora nesse instante, pessoal. É, começa agora mais um programa do Cadu na Baleia. Diretamente da frequência que a nossa, que o Baleiasca consegue alcançar às 2 horas da tarde de sextas-feiras. É o movimento pendular da baleia pelo mar, e hoje ela passa por lados claros e obscuros. Como que a nossa construção cultural e social está tão envolvida com a imagem de que, quando se pensa o claro, conhecido, confortável, é bom estar onde a gente já sabe, ou pelo menos acha que conhece, que sabe. Por outro lado, é ruim, culturalmente, estar diante do mistério, diante da escuridão. O que que se deu? Como que... Será que faz mesmo sentido assim? Vamos aprender com a experimentação radiofônica, rádio livre, pensamento livre e rádio interferência. Escuro e claro. Aquele instante em que Deus conserta o sol, cada estrela é uma vela com delírios de farol, luz febril, desvario de brilho juvenil. Onde semear as cinzas poderão nascer chorões, quando o sentimento brisa sopra o pó das aflições, pros sertões, pros confins das constelações. Ordenhar a pedra pra beber leito de rio, conjugar a gravidade qual balão vadio. Ao léu, onde os cegos guardam cores dentro das retinas mãos, onde vão tão irmãos da imensidão. Nos desvios e vãos, onde quer que se vá, secreções de sonho pairam pelo ar. Quando contrair meus sonhos, devo repousar. Onde vai a poesia com seus passos de pinguim, seu clarim pra ninguém? A luz, porque tem que ser escuro, não, tá ligado? Só enxerga a luz porque o cara é escuro, sabe? Se tivesse tudo claro, não tinha que ter tanto luz pra falar. Os cegos não veem. Enquanto isso, é um impossível pra você se encaixar na sua sociedade, entendeu? Porque as pessoas são muito estimuladas visualmente. E, assim, isso gera uma sobrecarga que você aí bota todos os outros sentidos no seu corpo. É que você falou agora essa questão da escuridão, de ficar sozinho, da escuridão. Mas a escuridão também, ela só é uma questão de sentir pavor, um sentimento do pavor, por toda a construção social que a gente tem também. Porque na noite, a maioria que é tendência. E a gente tem tecnologias que podem reproduzir, as pessoas podem levar uma vida ao inverso, tá ligado? As pessoas ainda têm essa construção, que é uma construção da época que não tinha, de fato, iluminação como a gente tem até hoje, onde as pessoas se aproveitavam das outras na calada da noite. Distante, grega, compreender o mundo através da imagem. A luz iluminista, razão, história de conflitos, de vitórias que fomos carregando, agrupando parte de nós agora. Mas que parte? Parte como? Parte mesmo? Parte do olhar para trás é compreender de onde parte essa história. Onde nasce o claro e o escuro? Onde nasce o bem e o mal? O que de fato são? Escura sozinho, vastidão, vastidão que também pode clarear. O sentimento do pavor é toda a construção social que temos, convenção de que a vida é de dia. Por quê? O mais belo na mente humana é a capacidade de transcender a vida que se experimenta, de compreender e comunicar outras baleias, e olhar para si com olhos de lince. Nossa história biológica e cultural apontou a noite, a escuridão, um mistério para o rumo do estranho, do medo e do perdido. Vazio. Enquanto isso, a luz nos inspira o imperativo do sóbrio, da razão e do conhecido. É claro. Claridade. Eu me pergunto se em algum momento da evolução acabamos caçando de dia, escolhendo esses olhos que no fundo nem foram feitos para enxergar fora d'água, enxergando presas, criando civilizações, construindo-nos socialmente de dia. Se fossem morcegos hoje com cérebros, descansaria no seio do preto e do escuro a clareza da certeza, a calma e a vida. Colocamos-nos no dia, na norma, que rompe, por exemplo, a boemia. Se fossem morcegos com cérebros, não seria a noite o saber transparente? claro e escuro permeiam tudo, permeiam o mistério do desconhecido, permeiam a sensação desagradável, não sabe porquê, diante daquilo que não se pode conter, controlar ou enxergar. Clareza é impositivo. Sejamos honestos. O que é claro de fato nesse mundo? O que é óbvio bastante que não precisa ser olhado novamente? E que não possa nessa possibilidade? Milhares de universos desconhecidos também, assim como a escuridão. Aqueles que não sabem que o caminho é na escuridão, jamais verão a luz. Thank you. que a vida é linha reta e que não para de subir. De repente, na minha frente, bem na tua frente, tudo envolvente. Quem te sente o drama é tudo ser assim tão envolvente, amor. É tudo sendo assim tão de repente. Tente agora, olho no olho, dente no dente. Lentamente é nesse hora a hora que eu desejo o fim do fim de tudo. É no começo o sol poente. A coisa fria, o fogo novamente. E tudo, não mais que de repente. Quente, quente, quente, quente. Escute, meu chapa. Um poeta não se faz com versos. É o risco. É estar sempre a perigo, sem medo. É inventar o perigo. E estar sempre recriando dificuldades, pelo menos maiores. É destruir a linguagem e explodir com ela. Nada no bolso e nas mãos. sabendo. É perigoso, divino, maravilhoso. Coetar é simples, como dois e dois são quatro. Sei que a vida vale a pena, etc, etc, etc. Difícil é não correr com os versos debaixo do braço. Difícil é não cortar o cabelo quando a barra pesa. Difícil, se você não é poeta, é não negar sua poesia. O que, pensando bem, não é nada se você está sempre pronto a temer tudo, menos o ridículo de recitar versinhos sorridentes. E o que é pior, sair por aí como um alegre e sorridente mestre de cerimônias, herdeiro da poesia dos que levaram a coisa até o fim e continuam levando, graças a Deus. Aí fique sabendo, olha aqui, quem não arrisca não pode berrar. Uma citação: leve um homem e um boi ao matadouro. O que berrar mais na hora do perigo é o homem, nem que seja o boi. Adeusão, adeusão. Thank you. que faça lembrar na história, sabe? Por exemplo, Napoleão, porque ele teve uma vida assim, de tal maneira processada, sei lá, e fica uma frase estética, tá ligado? O conjunto da obra, da vida daquele homem. E eu acho que o que marca gerações, giram esses, que fazem esses giros na história, assim, né? Porque elas, enfim, é esse tipo de coisa que a gente tem que criar, tá ligado? Um nódulo de movimentação tensionado que mude de alguma forma a migração do resto das coisas. Enfim, eu acredito em criar uma cena forte, bonita, sabe? Bela, assim. Sabe uma coisa que é de fato justa com aquilo que ela fala, coerente, sabe? É coesa e, enfim, que você quer que o giro se dê para aquele lado da coisa, do que for que você pense, prega. É, isso é muito válido, só que às vezes as cenas são vazias, tá ligado? As cenas são outras. As cenas não têm conteúdo, não têm a prática, até o conhecimento incorporado da coisa que está fazendo, sabe? Enfim, com práticas que repetem o movimento hegemônico porque estão presas num sintoma de vazio, que é o que está em tudo, na acidez. A gente pensa muito sobre a questão visual, né? Você se bota muito nisso, esquece a questão corporal, o sentido do tato, né? Cara, que eu nasci particularmente afetado, o sentido mais subjugado, mais utilizado, porém é o mais potencial de cor de beleza. É basicamente uma macro, micro projeção, ele é o contato das partículas. E a vibração dela, sabe? Então, o tato deveria ser uma coisa muito mais escondida, mas é legal. A questão do cego é porque, e da expressão do final, é porque o cego também tem uma sensação maior de luz, mesmo estando no escuro, porque a luz tem calor, sabe? Independente de qual for a luz, tem calor, quase por essa condição, para ver luz tem que haver calor, sabe? Então, o frio, por se tornar quase que um antônimo, ele acaba sendo uma elevado para adaptar a escuridão, sabe? Porque na escuridão você tem a ausência do calor e a ausência da luz, sabe? Eu tô falando que é a verdade absoluta, né? Então, uma das hipóteses que eu ouvi assim na vida que eu me senti. Thank you. do Brás do Brasil. My girl, don't try to stop me. My woman, don't try. I know how to dance. Like a black American black do Brás do Brasil. My girl, don't try to stop me. My woman, don't try. Cachorro Paraíba, minha cabrocha, minha cocota, a minha mulher lá do lado do estado de Sá. Foguete no Trolls, foguete no Sobros, foguete no Signals, foguete no Weakness, que os velhos são todos. Onde a

desacato, eu sou um negro gato, eu sou negro gato. Minha triste história vou lhes contar, e depois de ouvi-la sei que vão chorar. Há tempos que eu não sei o que é um bom prato. Eu sou um negro, negro, negro gato. Eu sou um negro, negro gato, sete vidas tenho. Eu sou negro, negro. que assim, o erro clássico desse pensamento é colocar a ideia de que assim, ah, agora estamos iluminados. Ninguém sabe o que é a vida. Se alguém pode responder isso. Assim. Não, tudo bem, assim, a gente vai ter milhões de construções de cada um sobre o que é a vida, mas assim, ninguém sabe que porra é essa que tem a gente na corda, e caralho, todo mundo tem que fazer de parada. Da escuridão, ficar sozinho no silêncio, no escuro, não ver nada, cara. Você tem que ser. É uma outra experiência. Mas isso pode trazer muita clareza também. Eu acho que essa parte da escuridão total. Vivemos na ditadura da felicidade equilibrada, dopados do artifício mágico. Mas o que cria de fato as cenas fortes, belas, a coesão do giro da história, se dá sobre luz e sombra. Revolução, a verdadeira, o processo. E no contraste, o humano rompe e se iguala na variável da diferença. Porque não há homem. A gente. Sem distância, não somos um outro, não somos uma imagem. Somos a nossa própria existência plural. Com um pouco de luz e um pouco de escuridão. Thank you. Os meus sinais, tais contradições no meu coração, as catedrais, restos dos vitrais de um sonho. Os rituais, chaves pros portais, por onde entrarão as ilusões. Minhas condições, os dons são marcas, não, não há. Das memórias doídas, quão ardidas que estão, não serão bem resolvidas senão pelas minhas mãos. Todos os ais, como os canibais, a me devorar. E tudo mais, traço gestos digitais. As decisões, rumos que segui, deixei pra trás. Vão como naus vivas nas recordações. Não são em vão, com elas vou. Vão juntos meus cristais. Das batalhas perdidas, entalhadas no sangue, não serão adormecidas senão pelos meus punhais. As minhas marcas, meus valores, as minhas armas de colorir são como preces presas ao corpo, provando o gosto do que já vivi. As minhas marcas, meus valores, as minhas armas de colorir são como preces presas ao corpo, provando do gosto do que já vivi. Loro. Se não pelos próprios.